coração tão carinhosa. Esta tua pele parece uma rosa. Venha cá, meu bem, morena luxosa. Minha flor querida é tão amorosa. Me faça carinho, oh minha querida. Dentro dos teus braços não encontro saída. Só você, morena, é toda minha vida. Te faço um pedido, não corte ele não. Se você cortar, é uma perdição. Morena bonita no meu coração, esse nosso amor é uma proeza. Você a meu lado é uma beleza. E nós dois se amando é a maior riqueza. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silveira e Silveirinha, morena bonita. Eu tô fazendo aqui, eu tô contando uma história no programa aqui, pra deixar você, minha amiga, que já é bonita, mais bonita ainda, e pra deixar você, meu amigo, que tá meio desengonçado, ver se você toma pelo menos um prumo, né? Eu quero falar pra vocês de uma linha revolucionária de produtos de beleza chamado Puro Ômegas. É mais uma invenção do Edelson Moura, né? Vamos enricar logo ele, porque é o seguinte, os bancos não estão nem aceitando depósito dele, mas tanto dinheiro, ele fica chorando que não tem dinheiro. Vamos ajudar o rapaz. Ó, shampoo, condicionador, máscara capilar, creme de pentear e uma maravilhosa linha de produtos hidratantes, tudo com ômegas 3, 6, 7 e 9. Puro Ômegas é o nome, viu? Puro Ômegas veio para ficar e veio para trabalhar em benefício da sua saúde e da sua beleza também. Você pode adquirir toda uma linha de produtos e pode inclusive se transformar num revendedor por ômegas. Entre no site www.saudecombeleza.com.br, que é também uma loja virtual, viu? E tem a central de vendas no horário comercial. O telefone é 61-3532-6993. 61-3532-6993. Você vai ficar muito mais bonita. No próximo bloco eu vou conversar com o cantor e compositor Carlos Mendes. Eu vou dar uma paradinha, você não sai daí não? Essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Como eu anunciei no início do programa, tô recebendo aqui, esse tem estrada, esse tem história para contar. Acho que um programa só não vai dar, não. Tô recebendo aqui o homem da água de coco, o Carlos Mendes, o criador de sucesso. Tudo bom, Carlos? Cleiton Aguiar, é um prazer imenso estar mais uma vez com você, já fazia tempo que a gente não se encontrava, mas nós estamos na estrada, meu amigo, sempre, sempre. Faz tempo, né? Faz tempo. O cara, você nasceu onde? Eu já estou com a rodagem boa, o pneu já está quase chegando no ar. Você nasceu onde, Carlos? Eu nasci em Salto da Divisa, eu sou baianeiro, né? Certo. Meu pai a sua cidade. Meu pai é de Feira de Santana e a minha mãe é mineira, ali de Salto. Aí o Salto da Divisa é lá no norte de Minas Gerais, divisa, né? O Rio Jequitinhonha. É verdade, né? É. E aí esse negócio de música na sua vida, como é que foi? Manifestou em menino? Já, foi, muito vocação, tempo. Foi vocação, foi necessidade, o que foi? Isso eu vim para São Paulo já há bastante dias, né? E eu gostava sempre, eu tocava com meu primo lá em Minas e tal, e aí eu fiz um teste na Record naquela época e passei, fiquei participando do programa de rádio, que já a Record tinha o Alegria dos Bairros, né? É. Eu gravei em 63 o meu primeiro disco. Mas lá em Minas você já cantava lá? Não, a gente fazia só as festinhas, né? Com certo. O Bilu, que era meu amigo, o fanfoneiro, safoneiro. Até me contaram a história de um amigo seu lá, que foi ao médico, né? E ele chegou e o médico falou assim... Pois não, meu senhor, o que você tem? Eu falei, doutor, só tô tendo um jeguezinho. Ele falou, não, rapaz, que é que você sente? Falei, ah, eu sinto a vontade danada de vender ele para ir para São Paulo. E aí você chegou em São Paulo, o que você fazia para sobreviver antes de fazer sucesso? Bom, então em São Paulo eu comecei a trabalhar, eu tinha trabalhado lá na minha cidade, numa farmácia e no hospital lá um pouquinho e tal. Aí eu cheguei em São Paulo e tinha uma placa de farmácia lá dizendo que precisava de alguém. Eu fui lá e falei, eu quero o caso, mas você sabe? Eu digo, sei, como eu vou falar que não sei? E já comecei a trabalhar aí. Balconista de farmácia. Balconista de farmácia, o cara arrumei um negócio de remédio. Aí o cara falou, ó, você vai ter que dar injeção no pessoal tudo aí. Eu falei, e agora que enrolou? Aí o cara vinha e eu falava, ó, dá injeção nele aí pra mim que eu tô arrumando os vidros aqui, eu só prestando atenção no que ele fazia, né? E quem foi a primeira vítima? Aí tinha um senhor assim, bem forte, né? Um negrão mesmo, né? Chegou lá pra tomar a injeção, eu falei, e é aquele que eu vou treinar. Aí eu, pá, injeção, e pá, no braço dele. Ele falou, ô, você tá ficando louco, rapaz, você vai arrancar meu braço. Eu falei, não. Essa é a forma de tocar, porque você tem um braço muito forte e o couro grosso e tem que bater com força. Se você fizer outro, eu vou te matar. Deixa eu mostrar uma moda aqui, que a prosa tá boa, mas tem que botar música na conversa. A composição é sua mesmo, né? E é essa que tá puxando o disco. Essa, né? Tá puxando esse disco novo aí, que é o sétimo CD que a gente tem lançado e está trabalhando. Agora pela gravadora Forral, lá de Fortaleza, né? Composição é sua mesmo? Isso. Água de coco é bom. Água de coco é bom. Gostosa, tem um sabor natural. Água de coco é bom. Água de coco é bom. Água de coco é legal. Água de coco é legal. Água de coco é gostosa, tem um sabor natural. Ela vem da natureza. Gente, água de coco gelada, água de coco é bom, água de coco é bom, água de coco é legal, água de coco é legal, água de coco é gostosa, tem um sabor natural, água de coco é bom, água de coco é bom, água de coco é legal. Que é gostosa, tem um sabor natural. Toda gente toma, é um suco natural, é o soro da vida. Água de coco é legal, água de coco é bom. Água de coco é bom. Água de coco é bom. Água de coco é legal. Água de coco é legal. Água de coco é gostosa. Tem um sabor natural. Água de coco é bom. Água de coco é bom. Água de coco é legal. Água de coco é legal. Água de coco é gostosa. Tem um sabor natural. Ela vem da natureza. que é gostosa. Tem um sabor natural. Água de coco é bom. Água de coco é bom. Água de coco é legal. Água de coco é legal. Água de coco é gostosa. Tem um sabor natural. Água de coco é bom. Eu mostrei aí, né, a música nova do CD Novo, volume 7 do Carlos Mendes. Bom, e aí, e pra sair da injeção pra música, como é que foi? Aí eu fui pra Record, fiz um teste, passei, fiquei trabalhando na Record. Na Rádio Record? Na Rádio Record. Aí. Você trabalha, fazia o quê? Apresentava programa, cantava? Não, eu participava cantando. Eu chamava o Show da Alegria, né? Aos domingos, e a gente participava. E depois. Inaugurou lá a televisão, a gente fazia uns programas de televisão. E continuou na injeção também, lá. Na injeção, lá. Certo. E aí eu gravei o meu primeiro CD. Isso foi na época, um compacto, né? Já, um compacto. O pessoal que está ouvindo a gente não sabe o que é compacto. Naquele tempo tinha um vinil que era grande, que tinha 12 músicas, 6 de cada lado. E o compacto tinha simples, que era uma de um lado, outra do outro. Ou então um compacto duplo. Eu me lembro que em 65 eu comprei, 66 por aí, eu comprei um compacto 5, aquela música Esqueça, do Roberto Carlos. Levei para Coromandel, foi o maior sucesso, né? Então era muito comum. Era, né? O Marcos Roberto era o rei do compacto, isso, né? Inclusive aí, quando foi, eu estava trabalhando esse compacto meu, a CBS levou o Roberto Carlos para São Paulo, né, para trabalhar a música do 78, rotação ainda dele, né, que era o Parei na Contramão. E aí nós ficamos juntos, fazendo rádio, eu e ele e tal, e inclusive ali, naquele dia, surgiu a ida dele para a Jovem Guarda. Que foi um movimento que revolucionou. Revolucionou. E eu tinha um contrato, tinha assinado um contrato com a Chantecler, mas o meu produtor, que era o Ted Vieira, o grande compositor, que era meu padrinho, né? Compositor de, entre outras coisas, Boiadeiro Errante, Menino da Porteira. E o Ted, então, era meu produtor. Mas ele teve um desastre de automóvel, ele morreu, o Ted, mais os irmãos Divino, o Paulo Queiroz, né? E o diretor da Chantecler, então, o que que fez? O Roberto Lamentes grava umas músicas mais alegres, que eu tinha gravado nos boleros, né? Uhum. Mais alegre para você participar da Jovem Guarda. Aí... ele não me gravava na Chantecler. E não liberava. E não liberava. Ah, isso aconteceu demais. Aí eu perdi a Jovem Guarda tudo naquela época. Mas aí eu saí para fazer um show na Aparecida do Norte. Aí depois você vai contar o que aconteceu na Aparecida do Norte, que eu vou botar você para cantar mais uma. Isso aqui, essa música era uma das preferidas do Juscelino Kubitschek, né? Você fez uma adaptação aqui, você e o Cláudio Balestra. E, rapaz, o meu amigo Cláudio Balestra está aqui, né? Não, é Edir Franco. É o Edir Franco, tá certo. Isso. Aqui a terceira faixa, Carlos Mendes e Edir Franco. Na interpretação do Carlos Mendes, Peixe Vivo. Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como pode o peixe vivo viver fora da água fria? Como poderei? Como poderei viver sem a tua companhia? Como poderei viver? Como poderei viver sem a tua companhia? Vivo triste neste mundo, já não tenho alegria, já não como e nem... Eu mostrei o Carlos Mendes, cantor, reverenciando a memória do JK, né? Peixe Vivo. Nós vamos parar, nós vamos tomar um cafezinho aqui, já já a gente volta. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Casa de Mineiro é assim, tem que tomar um cafezinho. Já tomamos um cafezinho, fui eu mesmo que fiz, viu? Mas você estava em Aparecida do Norte quando eu te interrompi para a gente tocar sua música. Aí nós fomos fazer um show lá na Aparecida do Norte, que um radialista lá de São Paulo, que era da Rádio 9 de Julho, né, da Rede Católica, e nós fomos juntos. E aí foi uma Kombi naquela época, a Kombi estava na moda, né? E nos levou para fazer o show. E fizemos o show lá no dia do aniversário lá da Aparecida. E aí tinha uma moça que estava... no show, que eu conheci. E aí, quando eu vi ela cantar, que ela fez o show, saiu, eu falei, bom, isso aqui é um banco. Só tá faltando montar o caixa. O caixa, que é a Carmen Silva. Eu não vou largar dessa nunca mais. Minha amiga Carmen Silva. E aí, E aí ele gostou tanto que até casou com ela. Aí me casei com ela, eu falei, não, esse banco aqui vai ficar comigo mesmo. Rapaz, inclusive, a Carmen Silva, ela estourou com dois grandes sucessos do Edelson Moura, né? Que foi Fofurinha e O Amor é um Bichinho. É claro, né, isso. Foi dois grandes sucessos, né? Eu tive também três sucessos com ela de 1 milhão de cópias, né? Que é O Lago da Infelicidade, né? Amor, Estou Lhe Chamando e Deixa Ele Ir. Você sabe que o meu saudoso pai, ele gostava demais de Adeus Solidão. Adeus Solidão. Eu acho até que foi algum contrabandozinho que ele teve fora da minha mãe, tá certo? O Adeus Solidão tem uma história interessante. Quando eu levei a Carmen para a RCA, porque primeiro eu fiz um disco com ela na gravadora Cantagalo. Quando eu levei ela para a RCA, o Tabajara, que era da editora Vitale, me deu esse disco, que era uma gravação original do Pat Boone e Família. Aham. Aí o Jorge Friedman falou, Mendes, eu quero te dar de presente de casamento, vamos fazer essa letra aqui e eu te dou de presente. Tá. Aí fizemos, eu e ele fizemos o Adeus Solidão. Mas como isso era um hino, essa música era um hino evangélico que o Pedro Boni cantava com a família. Aí nós mudamos ela para um popular e eu botei em nome do Nilton Miranda, da Bandeirante, para poder ajudar a tocar, né, tá, uhum, a versão. É, tinha muito e a isso, parte, né? E a parte evangélica, né, ficou no meu nome do De Carlos. E aí, Deus Solidão, nós lançamos e foi aquele estouro, sucesso, primeiro maravilhoso, lugar, né, do Iapoque ao Chuí. Bom, deixa eu mostrar mais uma música, que depois a gente continua essa prosa. Tá aqui, essa tá aqui, deixa eu ver quem que é a autoria, Essa Mulher Tá Louca. Aqui no, é tudo seu, né? Não tem, não escapa nenhum. É minha e do Cláudio Balestro. Então, vamos ver como é que ficou. Cláudio Balestro, quando eu conheci, ele era o programador da Rádio Record de São Isso, Paulo. Isso, o secretário, né, de Zebetio. É verdade. Né? Fizemos uma visita para ele lá. Conta essa história no livro do Chico Rei Paraná. É interessante. CD novo de Carlos Mendes, Essa Mulher Tá Louca. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Quero gritar, quero sair, quero fugir. O marido dela chegou para dormir. Quero gritar, quero sair, quero fugir. O marido dela chegou para dormir. A minha sorte foi grande e tenho um santo a me ajudar. Ele chegou de fogo, cambaleando, foi dormir lá no sofá. Ele chegou de fogo, cambaleando, foi dormir lá no sofá. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Quero gritar, quero sair, quero fugir. O marido dela chegou para dormir. Quero gritar, quero sair, quero fugir. O marido dela chegou para dormir. A minha sorte foi grande e tenho um santo a me ajudar. Ele chegou de fogo, cambaleando, foi dormir lá no sofá. Ele chegou de fogo, cambaleando, foi dormir lá no sofá. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Essa mulher tá louca, essa mulher tá louca. Me deixou trancado o dia inteiro no seu guarda-roupa. Você curtiu aí Essa Mulher Tá Louca? Eu tô aqui prosseando com Carlos Mendes, né? Tem muita história para contar. Ô Carlos, como é que você vê esse... você tá na música há tantos anos, e de vez em quando a música pega um rumo assim, vai para um lado só, e os outros que não estão naquele estilo ali, passa a reganheira para sobreviver, né? Qual foi sua receita para sobreviver aos modismos? Agora mesmo nós estamos enfrentando aí o sertanejo universitário, que graças a Deus o povo já está enjoando, logo nós ficamos livres deles. É. Vai sobrar uns dois ou três, né? Os demais talentos. E eu acho que vai cair de novo no romântico. A música romântica não morre nunca, nunca, né? Nunca. Isso aí... Como é que você fez para sobreviver a esses modismos? Olha, eu sempre gravei, eu fiz uma música assim, música refrão. Aquela música popular, refrão, que o povo sempre canta. Chiclete, né? Tá. Com a letra, uma história sempre bonita, mas sempre com um refrão dentro daquela história. E, por exemplo, a Marcha da Cueca, que é uma música que é meu grande sucesso de carnaval, que toca 45 mil vezes por ano. Dá uma palhinha aí. Eu mato quem roubou minha cueca pra fazer pano de prato. Eu não sabia que essa minha cueca estava lavada, foi um presente que eu ganhei da namorada. Entendeu? E por aí. Eu já cantei demais isso no canal, eu não sabia que era sua. Aí o porquê parou, porque foi outra que virou um grande hino, né? Ô Carlos, como é que faz pra fazer contato com você? Nosso programa tá indo pro Brasil inteiro, pro mundo inteiro, quem quiser... Levar o Carlos Mendes para fazer um show, como é que faz? Liga para onde? Como é que é o negócio? Ó, nosso código lá é 011, São Paulo, né? E o telefone é, inclusive, também lá do Sindicato dos Compositores e Intérpretes do Estado de São Paulo, do qual eu sou o presidente lá, né? Certo. É 3486... 3486... 6138. 6138. E como o gaúcho e fala... E o celular... E o de arreio? E o de arreio é 97373. É porque São Paulo agora tem um 9 a mais, né? 0680. 0680. 97373 0680. Você não assusta, não, porque o telefone de São Paulo tem um 9 a mais agora. Todos os telefones celulares, né? É, e 97373 0680. E em Brasília você pode falar com a nossa grande secretária, divulgadora e Mens. Carminha, qual que é o seu telefone, Carminha? Isso. 61-84-60-48-12. 61-84-60-48-12. É muito melhor você falar com a voz feminina do outro lado que falar com a voz de um cabra feio desse do outro lado. Liga pra Carminha, né? 61-84-60-48-12. E vou trazer aqui o grande sucesso do Carlos Mendes, que essa tinha que estar no... Tinha que estar no CD. Disco, inclusive, né? A regravação, porque essa música eu gravei em 82 e ela foi o grande sucesso do carnaval no Brasil todo. E depois o pessoal passaram a gravar. Inclusive, eu tenho hoje mais ou menos 15 processos na justiça por causa dessa música. Porque esse refrão, inclusive o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão dizendo assim, que ninguém pode usar o refrão porque parou, sem que o Carlos Mendes autoriza. Agora é o seguinte, todo show que tem, quando termina, o pessoal parou. O pessoal porque, canta. Porque parou. Então vamos recordar mas, aqui o grande aí, sucesso. Mas aí o Silvio Santos gravou, regravou, e ele botou os meninos, vou botar aqui durante 10 anos cantando pra você, tá bom? Então tá bom, né? Esse garoto propaganda seu não é ruim, não, o Silvio Santos. É, esse é bom demais. Carlos Mendes, o seu grande sucesso, por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. É dia e noite, é noite e dia. Brincar de amor com você nesta folia. É dia e noite, é noite e dia. Brincar de amor com você nesta folia. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Parou, parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. É dia e noite, é noite e dia. Brincar de amor com você nesta folia. É dia e noite, é noite e dia. Brincar de amor com você nesta folia. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Por que parou? Parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Brincar de amor é mais gostoso com você. Ô Carlos, nós prosseguimos demais, o programa já acabou, o quadro já acabou, tem tempo. Quero agradecer a você, né, a sua visita, e você sabe que as portas aqui estão sempre abertas, é sempre bom a gente rever os amigos, e que você continue, né, com esse sucesso, com essa iluminação que Deus lhe deu, levando alegria para o povo brasileiro que precisa tanto. É, inclusive a Carminha, na toma aqui com a gente, e nós temos algumas composições juntas, a gente tivemos tempo de fazer uma música, inclusive tem uma música minha e dela aí que... Um negócio apaixonado. Vamos ver, né? Um abração para você, muito obrigado, viu? Querido, muito obrigado, é um prazer estar com você e um abraço a todos os ouvintes. Espero que vocês gostem da água de coco aí, que tá indo muito bem. E eu vou soltar ele, eu tenho um cachorro aqui, se eu não for lá, ele tem que dormir aqui em casa. Eu volto já, já. Você está ouvindo o programa Cleiton Maviar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Mês de dezembro chegando, muita festa, muito show. E eu vou passar o telefone para você da RBM Música. De repente você quer contratar um artista e não sabe como é que você faz? É só você ligar 61 99813601 99813601 e você leva o show de Márcia Ferreira, Edelson Moura, Oscar Aninhos do Brasil, Djalmi Nilcinho, Eliane Samuel, Wagner Simão, Sula Mazurega, de Paulo e Paulino, Chico Rei Paraná, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99813601. O e-mail é rbmmusica@gmail.com. A dica de hoje, vou te ensinar a fazer um prato que é fácil, barato, super saboroso. Galinhada. E outra coisa, é uma panela só, você resolve o assunto. Você vai precisar de um frango cortado em pedaços pequenos, 3 dentes de alho amassados, 1 xícara de chá de salsinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados sem sementes, 4 copos de arroz lavado, 2 litros de água fervendo, 0,5 litro de óleo, sal e pimenta do reino a gosto. Eu vou repetir, 1 frango cortado em pedaços pequenos, 3 dentes de alho amassados, 1 xícara de chá de salsinha picada, 1 xícara de chá de coentro picado, 1 xícara de chá de cebolinha picada, 1 xícara de chá de cebola picada, 2 xícaras de chá de tomates maduros picados, sem semente, 4 copos de arroz lavado, 2 litros de água fervendo, 1/2 lata de óleo, sal e pimenta do reino a gosto. Tempere o frango com alho, sal e pimenta do reino. Aqueça o óleo e frite o frango em porções até fritar todo, viu? E quando você for fritar, você tenha cuidado para não deixar queimar a panela. Se isso acontecer, não faça a galinhada nessa panela, troca, viu? Passe o óleo para outra panela e proceda conforme a receita, né? Aí você vai aquecer o óleo, fritar o frango em porções até fritar todo. Despeje o excesso de óleo e deixe na panela que fritou o necessário para refogar o arroz com os demais ingredientes. Mais ou menos umas 6 colheres, né? À medida que vai refogando, o pregadinho da panela vai soltando, você junta o frango, misture bem ao arroz e ponha água fervendo. E o meu amigo Simão Sarkis, ele tem um negócio interessante que ele faz, que ele coloca queijo ralado, mistura nessa hora e fica bom demais da conta, né? Mexe até soltar o restante do pregadinho, tampe a panela e deixe cozinhar. O arroz deve ficar bem molinho. Se for preciso, você vai colocando um pouco mais de água. Você pode deixar fritar bastante, passar bastante mesmo, né? Os temperos, o alho, o sal, bem passadinho mesmo. Quanto mais saboroso fica. E não precisa de acompanhamento, não. É só isso aí mesmo. Você botou... Agora tem gente que gosta, goiano então, gosta de jogar umas pelotas de piqui dentro também, fica bom também, né? Vou te cantar, rapaz. O programa do Cleiton que tá ensinando as mulheres a fazer galinhada. Tem base o trem desse. O avô do João, Cleiton Aguiar. Essa aqui... eu gravei em 1984, no meu segundo disco, no meu primeiro LP, Chote Barriguinha. Chote é bom pra se dançar, quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda, são 2 pra lá e 2 pra cá. Xote é bom pra se dançar, quero aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda, são 2 pra lá e 2 pra cá. Fui convidado para ensinar dança rock, mas no meu Nordeste nosso fraco é dança xote. A gente pega a morena e dança bem agarradinho, encostando a barriguinha e dando cheiro no cangote. Dando cheiro no cangote. Até vovó com mais de 80 anos, pra dança xote uma noite não é nada. Xote é uma dança que sabe mexer com a gente. A velha mãe é se doente, mas também quer ser cheirada. Mas também quer ser cheirada. Mas também quer ser cheirada. Xote é bom pra se dançar, quero aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda, são 2 pra lá e 2 pra cá. Xote é bom pra se dançar, quero aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda, são dois pra lá e dois pra cá. Fui convidado para ensinar dança rock, mas no meu Nordeste nosso fraco é dança shot. A gente pega a morena e dança bem agarradinho, encostando a barriguinha e dando cheiro no cangote. Dando cheiro no cangote. Até vovó com mais de 80 anos, pra dança shot uma noite não é nada. Shot é uma dança que sabe mexer com a gente. A velha amanhece doente, mas também quer ser cheirada. Mas também quer ser cheirada. Mas também quer ser cheirada. Shot é bom pra se dançar. Quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda. São dois pra lá e dois pra cá. Shot é bom pra se dançar. Quer aprender, vou lhe ensinar. Morena, entre na roda. São dois pra lá e dois pra cá. Cleiton Aguiar, do professor Pereira e do Juarez Fernandes, Chote Barriguinha, pro Matosinhos Figueiredo e pro José Carlos Rosa Macedo, lá de São José do Rio Preto, no estado de São Paulo, meus novos amigos do Facebook. Sejam muito, mas muito bem-vindos, viu? No Cantinho do Rei, o Roberto Carlos vai cantar uma música bonita. Essa música é linda, fez um sucesso danado na época. Ar de Moço Bom. Você passou por mim sem dar-me atenção, mas logo percebi que para mim seria o fim de uma solidão. O carro acelerei, depressa alcancei, dizendo logo alô eu arrisquei com um ar de moço bom. Você está tão só, sozinho eu estou. Que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. Está tão só, sozinho eu estou. Que tal ir por aí passear? Sem nada a comentar, no carro ela entrou e com seu pezinho bem depressa acelerou. No Cantinho do Rei, Roberto Carlos, Ar de Moço Bom. Para minha ouvinte, Valdinez Lima, de Lagoa Real, lá na Bahia. Ela que curte o nosso programa, lá pela Portal FM, de Livramento de Nossa Senhora. Valdinez, beijão para você, muito obrigado pelo carinho. Um abraço à turma boa de Lagoa Real, né, que deixa de ouvir a rádio local, que não passa o meu programa, para poder ouvir a rádio lá de Livramento de Nossa Senhora. Um abração para a turma boa lá da Portal FM, que sai rasgando aqui as beiras de corda, tudo ali, né? Alô, o povo é maldoso demais, né? Diz que isso aqui, quem mandou pra mim botou assim, Cleiton, isso aqui aconteceu no Maranhão, isso é uma história verídica. Diz que um rapaz do Maranhão foi pros Estados Unidos pra fazer a universidade, mas já na metade do primeiro semestre acabou o dinheiro que o pai deu pra ele, e o pai era um rico fazendeiro, né? E ele ficou matutando como é que ele fazia pra tomar o dinheiro do pai, que era meio canguinha, meio pão duro, né? Ele pegou, teve uma ideia brilhante. Telefonou pro pai e falou assim, pai, você não pode acreditar nas maravilhas da moderna educação nesse país. Ó, não é de ver que aqueles têm um curso para ensinar a cachorra a falar? O pai, que era um sujeito simplório, ficou maravilhado. Meu filho, cachorro, pai, fala, ensina cachorro a falar. Mas como é que eu faço para ensinar o nosso, o Rex aqui de casa a falar? Não, você fala o seguinte, manda ele para cá e manda junto $5,000 que eu faço a matrícula dele. O pai caiu na conversa do filho, seguiu a orientação, foi lá, uma trabalheira danada, botou, pagou para levar o cachorro e tal, etc. O cachorro foi para os Estados Unidos. Passado alguns meses, o dinheiro acabou e o rapaz ligou de novo pro pai. Ei, pai! E o pai? E aí, meu filho, como é que vai o Rex? Ei, meu pai, nosso cachorro tá falando pelo cotovelo. E agora eles abriram outro curso aqui para os cachorros aprender a ler. Foi, aprender a ler? E se o senhor quiser, eu vou matricular o Rex. Não, tá, pode matricular. Então o senhor manda para mim mais $10,000 e deixa comigo. E o velho mais uma vez mandou o dinheiro. O tempo foi passando, o final do ano foi chegando, e o rapaz falou assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer agora? Tem que levar o cachorro falando, né? E o cachorro, é claro, não falava nada, não lia nada, enfim, era cachorro, né? Só latia. E aí, o que, que ele fez? Sem nenhuma consideração, ele soltou o bicho pela rua e pegou o avião de volta para casa. Quando ele chegou, a primeira coisa que o pai perguntou, e aí, cadê o cachorro? Eu comprei uma revista sobre animais em inglês para ele ler para mim. Aí o rapaz, na maior cara de pau, falou assim, pai, você não imagina o que, que aconteceu. Estava tudo pronto para a viagem de volta, quando eu vi o Rex no sofá, ele estava lendo New York Times, como fazia todas as manhãs, ele virou para mim e falou assim, ah, então nós vamos para casa, né? Como será que está o seu velho? Será que ele ainda continua transando com aquela viúva que mora na casa da frente? E o pai falou assim, o quê? Ele falou isso? Mas que cachorro lazarento! Eu espero que você tenha metido uma bala nesse filho de uma cadela sarneta antes que ele venha fazer fofoca aqui para tua mãe. Aí o rapaz na maior cara, pois é, pai, foi isso que eu fiz mesmo. É assim que procede, meu filho. Aí dizem que esse rapaz se formou com louvor, transformou em político e hoje ele é famoso, um político famoso lá do Maranhão. No próximo bloco eu tenho uma oração belíssima pra você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Dinheiro nunca é demais e toda hora que chega é bem-vindo, né? Mas a melhor época que tem para ganhar dinheiro é agora, no fim do ano. No mês de dezembro, todo mundo compra presente, tem amigo oculto, festa de confraternização, Papai Noel, que a coisa errada danada, né? E eu quero oferecer para você uma oportunidade de você dobrar o seu capital, você ganhar um dinheiro, botar alguém da sua família para trabalhar, fazer um dinheiro rápido, né? Você pode ser um representante ao Porte Jeans aí na sua cidade. Toda uma linha de calças, bermudas, saias, uma linha maravilhosa de roupa de jeans. O melhor jeans do Brasil, direto da fábrica em Toritama, Pernambuco. Você pode ligar 61-99-81-3601, 61-99-81-3601, é o telefone da Vivo, 81-43-8802, 61-81-43-8802, um telefone da TIM, e nós vamos passar as informações para você, e você vai se transformar num revendedor ao Porte Jeans, e se você tiver uma família grande, vale a pena você comprar também, viu? Você começa fazendo pequenos pedidos, vai crescendo, daqui a pouco você virou um grande atacadista, virou um grande, de uma loja grande aí, né? Torne-se um revendedor ao Porte Jeans, o jeans do Brasil. Aniversariando hoje, amanhã e depois, nesse final de semana, a Graciela Santos, uma gatinha de 14 anos, a locutora Lili Leite, lá de Águas Lindas de Goiás, o Cavalcante da dupla com Tarumã, Beto Ribeiro, Magno Santos, Andrei Mendes, meu amigo aqui de Brasília, a Francisca da Chaga Souza, Selma Ulisses da Silva, o meu xará, o Cleita Guiar. Esse aqui é o genérico, eu que sou original, porque esse aqui só tem 31 anos. A minha amiga jornalista Nina Karen aqui de Brasília, o Matias Rezende, Edneia Silva, Richard Vieira, Keila Issi, o Ângelo Silva Gomes de Oliveira, é meu sobrinho, filho do Josafá, mas da Domingas, a Gleiciele Lins, Cristina Couto, Cícero Zélio Alves, Suelaine Figueiredo, a cantora Célia Rabelo, minha amiga aqui de Brasília, uma extraordinária cantora, meu amigo Éber Oliveira, doutor Éber, lá de Palmas, no estado do Tocantins, o Igor Barreto, meu amigo, filho do Barreto, o André Prado, Jânio Gomes, o Carlos Eduardo Pena Ferreira, meu amigo, meu conterrâneo de Coromandel, a minha amiga Luzia Câmara, o meu amigo Diogo Rezende Coelho, Maiara Larice,

toda, que canta a noite inteira, até de madrugada. Segue o seu caminho, erra a minha estrada. Aqui mora gente, gente apaixonada. Eliane Samuel, aqui mora gente, para Rosângela Hansen, de Itanhangá, lá no Mato Grosso. Ela que curte o nosso programa pelas emissoras locais, pela emissora local, pela rádio local lá, e que agora está fazendo parte do Facebook do Cleiton Aguiar. Rosângela, seja muito bem-vinda. Eu vou a Coromandel relembrar Gerson Coutinho da Silva, o imortal poeta goiano. Essa aqui é exclusiva, só tem aqui no programa Cleiton Aguiar. João Moreno e Tangará, visita a Goiás. Desses pego um avião e vou pra Goiás matar uma saudade. Descer em Goiânia, que felicidade, rever a cidade que amo demais. Quero visitar a sede dos artistas e ver meus colegas artistas goianos. Voltar aos tempos dos meus 20 anos, que a mente saudosa não esquece mais. Com o Moraes César, depois o Claudino quero conhecer. Aqui distante sempre ouvi dizer, nos belos programas que esta gente faz. Naquela terra vivi muitos anos, e com orgulho aqui eu confesso, se os meus discos fizeram sucesso, uma grande parte eu devo a Goiás. Bazar Paulistinha, ver o Valdomiro, velho companheiro, e convidado para meu parceiro numa pescaria no Rio Araguaia. Depois pretendo rever as fazendas e revivendo um tempo saudoso, ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Ouvir o pio do jaó manhoso nas matas goianas quando o sol desmaia. Relembrando Goiás, João Moreno e Tangará, visita Goiás para Bia Pires de Brasília, minha nova amiga do Facebook. Bia, beijão para você, seja muito bem-vinda, viu? Vocês, quando forem pedir para entrar no meu Facebook, pede o perfil número 2, que o primeiro está lotado, viu? O povo fica fazendo fila lá e o outro está facinho de entrar, né? A frase retocável de hoje é do filósofo Epicuro. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. As pessoas felizes lembram o passado com gratidão, alegram-se com o presente e encaram o futuro sem medo. É a frase irretocável do programa de hoje. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão para Chico Amado e Xodó. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Neste domingo, às 10 da noite, tem o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar. Você pode me assistir agora pela Sky, canal 175, GVT, canal 248, canal Vivo 237 da Vivo, 139 da Oi, 133 da Claro, 714 da CTBC, canal C1 das Parabólicas, no site www.rbtv.com.br. E neste domingo, você vai assistir uma entrevista bem polêmica. O ex-deputado Alberto Fraga, presidente do Democratas aqui do Distrito Federal e pré-candidato ao governo do Distrito Federal, deu uma entrevista bombástica, né? Você vale a pena se assistir domingo às 10 da noite pela Rede Brasil de Televisão, programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar.